Panorama Agrícola para 13 de abril de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de sexta-feira de lua minguante, 13 de abril de 2012. Na apresentação do programa está Mauro Moirer e na mesa de som o Márcio Peixe. Nas gravações, o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: sem trabalho não há pão, sem sal não há banquete. Confira no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica sobre a localização do apiário. A Alimento e Companhia traz receita de abacaxi com tilápia. No noticiário Revista Agropecuária Catarinense destaca o melhoramento dos campos nativos. E no boletim do SC Rural, Agroindústria Familiar de São João do Oeste é beneficiada por este programa de Estado. Domingo você pode assistir ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Você acompanha também aqui o Panorama Agrícola no site da EPAGRE, da FETAESC, no portal Dia de Campo e no site do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina. Para participar do Panorama Agrícola, você envia e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue para 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. O local do apiário é muito importante para a saúde das abelhas e o sucesso na produção de mel. O apiário deve estar distante pelo menos 3 quilômetros de depósitos de lixo, aterros sanitários, esterqueiras ou curtumes. Deve estar longe de casas, concentrações de animais e lavouras. O apiário deve estar em locais onde existe barreira natural contra os ventos, como as árvores. Evite também locais muito úmidos ou próximos a águas paradas. É hora das notícias. A revista Agropecuária Catarinense deste mês mostra tecnologia que garante pasto o ano todo. O melhoramento de campo nativo, uma tecnologia sustentável de baixo custo que multiplica a renda de pecuaristas e preserva a paisagem típica do Planalto Sul Catarinense. Esse é o assunto da reportagem de capa da revista Agropecuária Catarinense, a RAC, editada pela Gerência de Marketing e Comunicação da EPAGRE. Mais de 1.400 famílias catarinenses já adotaram essa tecnologia e agora tem pasto para o gado durante o ano todo. A inclusão digital de famílias rurais é tema de outra reportagem da revista Agropecuária Catarinense, que mostra como tecnologia, informação e comunicação podem melhorar a qualidade da vida no campo. A RAC é uma publicação da EPAGRE voltada para extensionistas e técnicos agropecuários, professores universitários, pesquisadores, empresários, agricultores, pescadores e lideranças rurais. Para adquirir ou assinar a revista, você pode entrar em contato com a EPAGRE pelo telefone 48-3239-5595 ou pelo e-mail assinatura@epagre.sc.gov.br. Estamos anunciando um evento, um seminário sobre aspectos legais na coleta e acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. Vai ser no dia 10 de maio de 2012, aqui em Florianópolis, no auditório da EPAGRE. O objetivo do seminário é apresentar e discutir a legislação pertinente à pesquisa relacionada à coleta e acesso ao germoplasma, seja nativo ou naturalizado, seja germoplasma vegetal, animal ou microbiano, e também ao conhecimento tradicional e local. O evento, como falamos, será na EPAGRE e vai discutir entre outras questões, aspectos normativos e operacionais, agrobiodiversidade e o direito dos agricultores. Então, no dia 10 de maio, seminário sobre aspectos legais na coleta e no acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje nós conversamos com Paulo Welter, que é presidente da Cooperativa Mista de Agroindústrias Familiares de São João do Oeste, a Copafasjo. E ele fala como o SC Rural está beneficiando a cooperativa de São João do Oeste. A cooperativa hoje está sendo beneficiada através do SC Rural pelo projeto que nós estamos formulando para a construção da sede própria e também ajuda para as agroindústrias que nós temos hoje. Agroindústria planificados, que está situada no meio rural, tem um abatedor de frango caipira, tem uma indústria de mel, tem a indústria de melado e também tem a indústria de conserva. Mais ou menos quantas famílias estão ligadas a essas cooperativas, senhor Paulo? As famílias que hoje formam a cooperativa são 178 famílias associadas à cooperativa. Acho que esse projeto isso vai trazer bastante resultado para as pequenas famílias do meio rural, que são beneficiadas, para melhorar o custo de vida das pequenas propriedades rurais, principalmente. Falou aqui no boletim do SC Rural, no Panorama Agrícola, Paulo Welter, presidente da Cooperativa Mista Agroindústria Familiar de São João do Oeste, a Copafasjo. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós trazemos para você uma receita de salada de abacaxi com peixe. Você pode, por gentileza, pegar um papel e uma caneta para anotar. Essa receita ela vem de um curso de culinária promovido pela EPAGRE em Braço do Norte. Braço do Norte é a região de Tubarão, com investimentos na área de piscicultura e usando peixe como principal ingrediente em saladas e outros pratos, inclusive peixes defumados como carpas e tilápias. A prática de defumação também tem sido ensinada nesses cursos promovidos pela EPAGRE na região sul. Bem, a receita de salada de abacaxi com peixe é a seguinte: um abacaxi cortado ao meio no sentido do comprimento, com folhas, acrescente também folhas de hortelã, 350 a 400 gramas de tilápia defumada e 2 potes de iogurte natural. Então, abacaxi cortado, 350 a 400 gramas de tilápia defumada e 2 potes de iogurte natural, além de folhas de hortelã. Como preparar? Tire a polpa das duas metades do abacaxi, sem furar a casca. Deixe como num formato de um barco. Pique a polpa do abacaxi em pedaços bem pequenos e junte o hortelã bem picadinho, a tilápia defumada bem desfiada e o iogurte. Misture tudo muito bem e junte 3 colheres de sopa de maionese, preferencialmente light, e 2 colheres de mostarda amarela. Coloque sal e pimenta do reino a gosto e o suco proveniente de meio limão. Encha as duas metades do abacaxi com a salada, com essa tilápia defumada, mais as folhas de hortelã e o iogurte natural. A receita então aí do Alimento e Companhia para você, salada de abacaxi com tilápia defumada, proveniente da EPAGRE de Braço do Norte. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.